Proceder criminoso, ideia de mão pra mão. A fúria do raciocínio guiada pelo coração. Real inspiração, sofrimento que abala todas as faces que compõem esse campo de batalha. Humano no crime, uma mãe que chora. Miséria, ganância, o poder, a revolta. Versos sangrentos, pensamentos que vão além das muralhas. Ultrapassa essa fronteira, mano, que nos separa. Truta, eu não queria não que fosse assim, mas um caminho mal traçado te levou pra aí. Grade cruzada, maldade espalhada. Um dia de visitas, lembranças, as lágrimas de um passado muito, muito mais feliz. Mas não desista, mano, ainda não chegou o fim. Ainda há tempo de mudar essa inspiração. E aí, parceiro, e aí, mano, então, chega de ilusão. Guerreiro, fique firme, se mantenha de pé. Não desiste, não, queira viver, irmão. Pra seguir a caminhada. Paz. A vida se tem decepções, mas não se deixa falar. Fique firme. Seguir com calma é a chave. E a vitória chegará. Sangue do mesmo sangue, pensamentos diferentes. Na sua veia corre o ódio que faz descarregar o pente. Mais um sobrevivente, até quando? Não sei. No mundo criminoso não tem mal, não tem bem. Conhecimento é mato, eu tô ligado como é. Tem que ter apetite pra continuar de pé. Inflação de segundos vai do inferno ao paraíso. Ou da luz às trevas, tudo aí é imprevisível. Eu vi, presenciei a cama coberta de dinheiro. Ali estava seu sonho. Estava o fim do pesadelo. O banco, a fita, o cofre, tensão. Era o tudo ou nada, era o dinheiro ou caixão. Cena de cinema, desempenho, nota mil. Um homem imbatível, a puta que eu pariu. Carro, mulher, muito ouro, uísque. Durou duas semanas, onde sua cena é a seguinte. Só veneno e mais veneno, movidos a crueldade. Um pinga é uma letra, é maldade. Mais maldade na humildade. A ideia vai de mão pra irmão. E aí, parceiro, então, chega de ilusão. Guerreiro, fique firme, se mantenha de pé. Não desiste, não, queira viver, irmão. Pra seguir a caminhada. Ei, paz, muita paz, paz. Vida se tem decepções, mas não se deixa falar. Seguir com calma é a chave. E a vitória chegará. Sempre é da linha de frente quando entra em ação. Parece ter nervos de aço, mas com um bom coração. No brilho dos teus olhos, você demonstra isso. É capaz de dar a vida pra sua mãe e pros seus filhos. Cinco moleques, nesse momento sentem sua ausência. Procura um pai pra jogar bola e ensinar a fazer gol de cabeça. Mas o destino foi cruel, pôs o crime no seu caminho. Pôs uma trilha de sangue com uma pá de espinhos. Assim se resume a sua vida, infelizmente é assim. 380 no 57, antecipando seu fim. Nunca pensou na manhã, seu barato era o presente. Mas o presente vira passado e assim sequencialmente. Mano, transformar em rima tanto sofrimento é foda. Mas a realidade nem sempre é um mar de rosas. Quantas conversas, quantos conselhos me deu pra me trilhar um caminho diferente do seu. Experiências vividas, lembranças pra sempre presentes. Tatu, cicatrizes, já viu a morte de frente. Mas está vivo, vivo. Existe outro caminho, existe uma saída em algum lugar do labirinto. A sua vida, o seu destino está em suas mãos. Só espero que mais lágrimas não escorram em vão. Não tem grade, muralha que possa prender. Meus pensamentos estão sempre indo até você. E é com ele que vamos mudar essa inspiração. E aí, rico de coração, de mão pra irmão. Guerreiro, fique firme, se mantenha de pé. Não desiste, não queira viver, irmão. Pra seguir a caminhada. Ei, paz. Guerreiro, muita paz. Se tem decepções, mas não se deixa abalar. Seguir com calma é a chave. E a vitória chegará. seguir a caminhada. Em paz. Vida se tem decepções, mas não se deixa abalar. Que com calma é a chave e a vitória chega.